Ora então, bem-vindos a mais um Caso Fazem, Caso Toca. É sempre um gosto abrir-vos a porta e mostrar-vos aqueles que são os nossos convidados. Rita Braga, é dela que iremos-vos falar, já para os aqueles que, enfim, nós almejamos que haja já pessoas que nos sigam frequentemente nas nossas entrevistas, e se recordarmos aqui o destaque que fizemos o álbum Femina, do Legendary Dragon Man, Paulo Furtado falava de uma das suas participantes, lembro aqui vários nomes, mas Rita Braga era um deles. E a razão pela qual ficamos sendo atentos, eis que surge o álbum de estreia, Sherry's That Went to the Police. Enfim, o próprio nome é enigmático, mas mais do que isso, estou convencido que aquilo que hoje vamos aqui mostrar-vos vos irá surpreender. Já foram ouvindo aqui da Boa Nova, se são ouvidos assíduos, esperemos que sejam, mas vai-vos surpreender, porque de algum modo ficamos com a sensação que este disco é a banda sonora de um filme que estará eventualmente só na cabeça da Rita Braga. Rita, é assim que eu estou a interpretar bem este disco? Acho que é uma boa opinião sobre o disco, porque aliás eu comecei a gravar o disco com a ajuda da produção do Bernardo Devlin, de Lisboa, e a ideia foi, quando começámos a gravar, eu gravei o ukulele e a voz, era ir colorindo cada música assim como uma paisagem sonora de cada música, quase um filme diferente. Falo aqui na capacidade de surpreender deste disco. Desde logo, dizemos às pessoas que vão ouvindo aqui dispersos os temas do álbum, de que a ideia com que ficamos é que deve ser ouvido de princípio ao fim. Há aqui um conceito e uma maneira de perceber as músicas que, eventualmente, só quem conseguir e tiver a ideia de ter o disco consigo ouvir de princípio ao fim, é que pode ter uma ideia boa deste... Ideia boa, digo assim, criar uma boa ideia, precisamente, deste seu álbum de estreia. Doutor. Pois, realmente as músicas são bastante diversas. Há dois temas de jazz dos anos 20, há vários tipos de instrumentação ao longo das faixas do disco. E sim, eu escolhi o Under the Moon como single, mas há músicas no disco que são bastante diferentes. Mas penso que o todo depois está coeso, que faz algum sentido. E acho que sim, acho que é um bom disco para se ouvir do início ao fim. I'm not a poet, how well I know it. I've never been a braver, but when I speak of you, I rave a bit, it's true. I'm all about you, I'm lost without you. You gave my life its flavor. What sugar does for tea, that's what you do for me. You have a great way, an up-to-date way of telling me you love. gives me such a thrill. I know it always will. My head is turning, and just from learning your estimation of me. And as for you, I'll say I feel the self same way. Boa Nova, um mundo de emoções. You're the cream in my coffee. You're the salt in my stew. You will always be my necessity. I'd be lost without you. You're the starch in my collar. You're the lace in my shoe. You will always be my necessity. I'd be lost without you. Most girls tell love tales, and you find each phrase dovetails. You've heard each known way. This way is my own way. You're the sail of my love boat. You're the captain and crew. You will always be my necessity. I'd be lost without you. Rita, não estranhará se eu disser aqui que, para algumas pessoas que estão aqui a ouvir-nos hoje, Rita Braga é para eles uma estreia. Não é ainda um nome, como claro, para nós, um nome que massivamente vá circulando de quem nos segue a música em Portugal. Sim. No entanto, é uma pessoa que desde 2004 tem tido N concertos, provavelmente alguns mais do que algumas pessoas já bastante conhecidas, e que foi correndo um pouco por este mundo. Aliás, isso reflete-se no próprio disco, que é gravado, acho que, em N estúdios, um pouco por todo este planeta, onde se inclui naturalmente também Lisboa. Sim. Para onde, aliás, estamos hoje a falar via telefone. Tem concertos em vários locais dos Estados Unidos, de onde refiro Nova York, Chicago, Seattle, Los Angeles, São Francisco, Oakland e outros locais ainda na Califórnia. Por sua vez, esteve aqui em Portugal, por exemplo, no Cabaré Maxime. Sim. E depois tem andado por França, Espanha, Bélgica, Alemanha, Polónia, Sérvia e Itália. Sim. Acha que este período, então se fala desde 2004, e falamos aqui de um período de 7 anos, foi o quanto baste para reunir aqui o que é, que hoje se apresenta aqui como um disco novo, e que dessas influências que foi adquirindo, está aqui tudo divertido neste álbum? Pois, quer dizer, eu comecei a atuar ao vivo em 2004, mas nem sempre. Em 2004 fiz uma ou duas atuações ao vivo. Foi só assim a data que eu pus quando comecei a dar concertos. Diria que a partir de 2007 é que comecei a dar concertos mais regulares, e em 2007 dei muitos concertos em Portugal, até a propósito de ter entrado nos novos talentos da FNAC. E depois... se calhar em 2008 não toquei tanto, e depois quando conheci o Chris Carland, que é um músico americano que aparece no disco, ele organizou uma turnê nos Estados Unidos, e a partir daí fiz imensos contactos lá, e também fui reunindo uma rede pela Europa, e desde o ano passado então é que entrei num ritmo mais frenético de dar turnês extensas. Por exemplo, este ano acabei por estar 3 meses nos Estados Unidos, nos estados todos, de Costa Leste e Oeste, e em Chicago e Seattle, em que dei quase 30 concertos. Há pouco falou em Chris Carlon, é justo que se refira que tem um tema Drown, que está no banda sonora do filme Nothing Beneath Us, não é? Exato, ele está... eu compus essa música, gravei uma maquete com teclados e o Chris gostou muito do tema e achou que ele estava em filmagens de uma curta-metragem e achou que tinha muito a ver com o tempo de ambiente que ele queria dar ao filme. E agora ele está a montar o filme e vai ser o tema principal do filme. Uhum. Curiosamente, ainda também de Chris Carlon aparece no tema Highways of Hope, no álbum dele, um álbum que é de 2008, que me passou sinceramente aqui à margem, mas que já andei à procura para ouvir. No entanto, já o Femina não passou, e estamos a falar daqui de 2010, a sua participação. E foi ao Paulo Furtado que ouvimos, enfim... Eu vou gabá-la e totalmente que parece mal, mas em que a estragam, mas não acredito que isso não aconteça. Mas que são as melhores considerações sobre a participação que fez neste álbum. Acha que foi um ponto, eu não digo determinante, mas que foi um obstáculo que venceu com esta participação num álbum que teve a visibilidade que teve, o Femina? Quer dizer, acho que foi fantástico o Paulo Furtado. Nós não nos conhecíamos e partiu mesmo do interesse genuíno dele de ter ouvido uma música minha que gostou e convidou-me para participar no disco. Ele fez a base e eu fiz uma letra, cantei e juntei o ukulele. Ele fez mesmo a pensar a música já para ter espaço para o ukulele e gostei imenso da música que fiz com ele, fiquei muito contente com a música e claro, com a visibilidade que teve, que é muito um nível muito diferente de tudo o que eu já tenho feito, não é? Eu tenho andado sempre num circuito muito independente e aliás ele este ano também fez-me outro convite ótimo, que foi abrir os Coliseus de Lisboa e do Porto. Portanto, quem até posso dar extraído é, mais não seja, apareceu nos Novos Talentos FNAC em 2007. Sim. E este era um ponto em que as pessoas logo podiam despertar aqui a curiosidade de Rita Braga, mas no entanto aqui EPs que foram saindo. Esses EPs, eu posso dizer que foram EPs que eu fui gravando em casa, mas nunca, quer dizer, são CDRs, edições muito limitadas, o último fiz a capa feita à mão, ia vendendo apenas nos concertos, nunca tive distribuição, por ser natural que as pessoas não conheçam. Uhum. Mas então, por exemplo, a Radar, na altura dos Novos Talentos, fui lá a Radar e eles ficaram com um desses EPs e sempre passaram, que é curioso, porque o disco nunca sequer teve nas lojas. Então está em falha com a Boa Nova que não veio cá. Já fico já aborrecido. Estamos a... que ainda vá. Ah, claro que sim. O convite está feito, como já percebeu. Portanto, hoje estamos à distância do fim de uma linha telefónica, sim, mas claro. A porta está aberta e claro que teremos muito gosto em receber aqui na Boa Nova. E vem seguramente aqui tocar. Portanto, é nesse pressuposto que estamos aqui a falar hoje. If you listen, you can hear it call. Well, I lost my love. Eu quando falo deste álbum e do conceito que lhe está inerente, e falamos há pouco de ser uma banda sonora, vem também no contexto de que a Super Braguita, e tenho que dizer isto, porque enfim, acho extremamente curioso que um dos seus sites seja superbraguita.com, que quiser sim. pode ir aceder. É o meu novo site, sim. Muito bem. Que a Super Braguita tem, para além da música, desenvolve trabalhos na área de ilustração, cinema de animação, de desenho e voz, e composição, como dissemos há pouco, de bandas sonoras. E estamos a falar de uma pessoa que tem, e permita-me dizê-lo, 26 anos. Ora, isto dito assim, dá quase vontade de perguntar o que é que lhe falta fazer. Aos 26 anos falta-lhe fazer tudo, ou quase tudo, mas já fez muita coisa. É inato em si o movimentar-se em todas estas áreas da arte? Sim, eu acho que sempre tive muita curiosidade em expressar-me tanto pela música como pelo desenho. Desde criança sempre estava sempre a desenhar ou fazia gravações assim a brincar, cantava. E depois mais tarde fui. Quer dizer, sempre, o desenho e a música sempre estiveram presentes. Depois houve cinema de animação, há uns anos tirei uns cursos nas Belas Artes e depois trabalhei num estúdio, na Anima Nostro. Fiz também vozes para um filme de animação. E fui largando. Depois, por exemplo, também já tinha curiosidade há uns tempos pela representação, já que também sou intérprete musical, achei que podia. Gostava de entrar numa curta-metragem e tive essa oportunidade em São Francisco, que foi ótimo, que é um filme que foi lá filmado, que é um filme mudo, que acho que tem bastante a ver com o meu tipo de imaginário, e também vou fazer agora a banda sonora em Lisboa para esse filme. A escolha de Under the Moon para ilustrar este álbum é uma escolha sua, foi discutida e acha que é o tema, tendo em conta que terá que ser um, ele saiu ainda antes do álbum estar cá para fora para venda, pode ilustrar melhor este disco? Não sei se será o tema que eles terminar, mas acho que é um bom tema de apresentação. Aliás, é a primeira canção que aparece depois daquela introdução, um pouco surreal, com as gargalhadas. Eu ainda não sabia bem qual é que havia de ser o single, mas também o facto de ter feito um videoclipe com o Paulo Abreu para este tema ajudou, e eu a música que está a ser mais divulgada até pela internet, o vídeo está em todo o lado, ajudou que fosse também o single da apresentação. De que, aliás, quem tiver a vantagem de comprar este disco é que inclusive tem também o vídeo. Tem o bónus, Ainda, principalmente do Under the Moon. Ainda que ele está acessível, basta ir à nossa página, a página da Rádio Boa Nova, e lá está o Under the Moon, e há um tema que está disponível no YouTube. E isso leva-nos a perguntar, como é que uma pessoa como a Rita Braga se mostra ao público? Sabemos, por exemplo, está aqui um excelente trabalho neste vídeo, um trabalho do Paulo Abreu, mas depois sabemos que, infelizmente, em canal aberto, como já aqui disse várias vezes, e eu refiro-me aos quatro canais que todos nós temos em casa, o espaço para a divulgação da música, e não é só a sua, é toda ela, é muito pouca. Não é frustrante para um autor que isso aconteça? Quer dizer, acho que se calhar também se deve ao facto de ainda não ter um álbum editado, né? Agora, finalmente, tenho o meu disco. Chegou às lojas dia 26 de setembro e com este disco já procurei ter mais divulgação e a propósito de haver um álbum há sempre entrevistas e promoção que pode ir surgindo, e assim como o concerto de apresentação dia 15 de outubro no Teatro do Bairro, em que tenho vários músicos convidados, inclusive o Nick Phelps e o Chris Carlon e o Rui Damas, que entraram no disco. O próprio conceito do disco, e recorrer aqui à parte gráfica, leva-nos para um imaginário coletivo, muito da parte dele, que a própria Rita já não viveu. Portanto, ou seja, coisas bem mais antigas, algumas, embora tenha poucos mais anos que a Rita, mas de que me recordo, por exemplo, pegando aqui na parte de trás do disco, quase faz lembrar aqui as histórias da Heidi, não é? Portanto, enfim. Há aqui uma imagem que pretende associar, aquilo também é o som, uma retro, enfim, na prática. Este cuidado é para manter, ou seja, esta é a sua sonoridade que acha que vai manter os discos que seguirão, com certeza, e a imagem também é esta que quer cultivar? Ainda não sei bem responder, porque este disco ainda é muito fresco, não tenho uma ideia visual para o próximo disco. Eu devo dizer que na música vou, pronto, tal como também desenho e faço outras atividades, também na música tento um bocado ir a todo lado, e agora, por exemplo, tenho estado a compor bandas sonoras e a compor ao piano, por isso se calhar o próximo disco já vai ter mais teclados, não sei bem como é que se calhar mais temas originais. Quer dizer, eu gosto sempre desse lado um pouco antigo, mas que também algo de estranho e original, não sei. Quer dizer, por exemplo, a imagem que falou da contracapa foi um artista sérvio, o Zógrafo, que é um nome até conhecido da banda desenhada. Ele fez a capa em que me desenhou, mas juntou uma imagem do tempo da Segunda Guerra, que é uma imagem sérvia, e fez essa colagem e enviou-me a imagem que eu pus na parte de trás, que depois fiz o design. E parece assim muito cândido, que é uma mãe com uma criança, mas se repararem, a mãe está a dar um tanque de brincar, um tanque de guerra ao filho, por isso, não sei, há assim um lado também cómico, assim um bocado cartoon. E acho que esse lado está presente, tanto que eu também tenho interesse por cinema de animação como pela música, não sei, há assim um lado assim sempre um pouco cómico. Já que falou em Zógrafo, eu não resisto em dizer uma coisa que ele disse, sim, e estou a traduzir, que a sua música é uma doce mistura do tradicional e do avant-garde, folk e eletrónica. Diz pouco, mas diz tudo. Pois, o Zógrafo já conhece o meu trabalho há vários anos. Em 2006 eu conheci-o no festival de BD da Amadora, eu já veio cá 3 vezes a Portugal. E conhecemos e ele convidou-me para exibir desenhos meus num festival que ele organizava lá na Sérvia e também para dar um concerto e por isso já conhecia muito antes deste disco, assim, coisas que eu gravava também em casa, em que tinha um lado eletrónico, e acho que é uma boa pessoa para descrever o meu trabalho. To the sea, 'cause that's the life I believe. que ele é, enfim, que está agora um bocadinho, eu vou usar o termo, na moda, não é? Mas desde agora até do álbum que esteve aqui bem em destaque em vendas em Portugal, o Aquilela Songs, não é? É um instrumento para sair de eleição e já o descobriu há quanto tempo? Tendo em conta que, se bem sabemos, e há quem o justifique, que o Kelele é um instrumento baseado no nosso cavaquinho bem português. Sim, quer dizer, concretamente o Kelele foi criado por dois portugueses, imigrantes da Madeira, que houve muita imigração da Madeira, das Ilhas da Madeira e dos Açores para o Havaí no final do século XIX. E eles construíram o Kelele lá, que é um instrumento novo, é diferente do cavaquinho e penso que é mais parecido com o rajão e com a braguinha, que são instrumentos da Madeira, que por sua vez já descendem do cavaquinho, se já não sei muito bem. Ou seja, pronto, é um instrumento criado por portugueses no Havaí e foi através dos Estados Unidos que se tornou popular. Ou seja, todo o repertório que foi aparecendo com o Kelele era no início mais novelty songs, jazz, filmes, assim, cómicos. Eles tocavam muito o Kelele e tem uma grande vantagem que é por ser o meu instrumento de eleição nos concertos, é a portabilidade. Por exemplo, para fazer uma turnê sempre com o instrumento atrás e sozinho, que eu não tenho banda, é o mais prático, é levar o ukulele e acho que dou um concerto que as pessoas gostam do som e é fácil de fazer o... Pronto, de transportar. E de chegar às pessoas, não é? E de chegar às pessoas. Ora bem, então vamos falar da componente da criação das músicas. Foi buscar alguns ícones internacionais e um elemento português, a lira, não é? Sim. Que aparece aqui precisamente mesmo a meio do álbum. Sim. Foi difícil a escolha dos temas para este The Sheriff, The Winter of the Police? Pois, eu já há uns 4 anos que vinha a juntar este repertório de canções antigas em várias línguas. A lira, por exemplo, já desde o início acho que sempre toquei. Eu gravei muitas outras músicas que não chegaram a aparecer no disco. Fui selecionando também, tendo em conta que houvesse mais diversidade. Houve um tema de Bollywood que não chegou a entrar, houve vários temas de folk americano que eu achei também, se calhar já estava a repetir-me com um certo tipo de som. Quer dizer, depois a seleção foi sempre aparecendo, mas houve temas que gostava mesmo que aparecessem, gostava que aparecesse, claro, um em português, e nesse caso a lira. Morte que mataste, lira, mata-me a mim que sou teu, mata-me com os mesmos ferros com que a lira morreu. Aqui à fase dos desafios. A quem se estreia aqui no Caso Fazem, Caso Tocam, temos 3 desafios. Vamos ainda começar. Imagino que vem aqui ao Oliveira Hospital, já me convidou o senhor Ioff, que já há os anos que não vem cá, mas que conhece a cidade. Mas imagino que vem aquele hospital e que lhe pedem, dizem assim, no seu concerto pode trazer duas bandas nacionais. Que bandas é que traria para fazer um concerto aqui em Oliveira do Hospital? Eu? Bandas nacionais. Pergunta é difícil. É por isso que se chamam desafios. Pois, assim, de repente, sem pensar muito. Assim, de repente, se calhar por estar a tocar com eles, como assim, com meus convidados do concerto, convidava os Losers, que era um trio, agora são uma dupla, do Rui Damas e do Zé Miguel. A Luísa Gomes tem um disco que ainda, com quem, quer dizer, participei, mas não gravámos, não editámos nada. É uma pianista e canta, tem umas músicas muito bonitas e espero que o disco deve sair no próximo ano. Mas ela vai dando concertos e acho que é um nome também a conhecer. Muito bem, vamos estar atentos. O outro desafio é este. Imagine que vem alguém da cena internacional, conhecido, e que... Olha, porque não? Vem tocar aqui logo no hospital. A minha primeira parte tem que ser a Rita Braga a fazer. De que autor internacional gostaria muito de fazer a primeira parte? Ficava sempre contente que esse convite aparecesse. Acho que se aparecesse é porque faria algum sentido da própria pessoa estar-me a juntar. Quer dizer, não... Assim, de repente é uma pergunta um pouco vaga. Muito bem, mas pronto. Mas percebi que estaria disponível para um convite desde que claro. Percebesse que era sentido, né? Vontade de ter sido a primeira parte. Não? Sim. Vamos agora ao desafio, e este então será um bocadinho mais complicado, como nos dizem sempre. Vai haver um disco de tributo a um autor nacional, e que neste disco de tributo querem que a Rita Braga participe e com a versão de um tema. De que autor gostaria muito de fazer uma versão para incluir num álbum de tributo? E já agora, que tema seria esse? Um dos meus compositores preferidos, compositores, cantores e arranjadores, é o Lee Hazlewood, que mais conhecido pelas composições com Nancy Sinatra. E teria muito prazer em fazer qualquer versão do Lee Hazlewood, que é uma grande inspiração para mim. Muito bem. Falávamos há pouco dos participantes que teve, nomeadamente falávamos aquilo do Fémina com o Paulo Furtado. Estas participações com outros músicos é uma coisa de que gosta fazer particularmente? Gosto. Acho que há sempre um lado bom nas colaborações de serem pessoas às vezes nem tão óbvio para quem veja de fora no tipo de sonoridade, mas acho que há sempre uma contribuição de ambas as partes. Em que se chega a sítios novos, e acho que esse é o lado bom das colaborações. Eu gostei muito dessa colaboração com o Paulo Furtado, gosto sempre de colaborar com o Chris Carlone, que entrou no meu disco e agora, aliás, vem pela primeira vez a Portugal. Acho que é o lado bom das colaborações, é sempre fazer algo que a pessoa não faria sozinha, não é? a componente ao vivo? Há pouco falou do Querela, que é tipo que é fácil de transportar. Então, quem for ver um concerto de Rita Braga pode estar à espera de quê? Portanto, eu 99% dos casos toco a sol. A maioria das músicas acompanho com o Calela, voz e o Calela. Tenho também umas bases pré-gravadas em que canto com essas bases. E depois vou variando um bocado o repertório de concerto para concerto. Às vezes acompanho com guitarra, às vezes acompanho também umas músicas com teclado. Por exemplo, nas coisas eu toquei uma música com dobro, que é um instrumento que ainda usei pouco, mas que é a guitarra slide. Mas é essencialmente voz e ukulele. E depois, somos aqui dos músicos que acompanharam neste disco. De que há uma grande diversidade, pelo próprio facto de ele ter sido gravado em vários sítios, como dizemos há pouco, do globo. Fala-me um pouco das pessoas que tocaram consigo. Portanto, acabei por ter muitos músicos convidados. O Bernard Devlin, pronto, para além de ser um músico, não diria tanto músico convidado, mas fez a produção e várias ideias até do disco, as colagens, inclusivamente, foram ideias dele, portanto, influenciam muito o resultado. O Chris Carlin, mais uma vez falo dele, toca imensos instrumentos e também é uma pessoa muito visual, também é realizador e ator, e identifico-me imenso com as coisas dele, mas gostamos muito do trabalho um do outro. Ele tocou desde trombone, piano, bateria, guitarra, harmónica também. Harmónica, triângulo, banjo, ski. Ele tem um ski com uma corda elétrico, que é um baixo de uma só corda, que é o ski bass. Portanto, o Chris tocou imensa coisa. O Nick Phelps é um músico fantástico, toca clarinete e uma série de músicos de instrumentos de sopro. No meu caso, tocou clarinete no Under the Moon e no You're the Cream in My Coffee, e é um músico de São Francisco que já inclusivamente colaborou com nomes como, gravou em discos do Tom Waits, tocou ao vivo com o Frank Zappa, ou com o Tony Bennett, e compõe bandas sonoras de animação, e tive esse prazer de ter no meu disco. O Rui Damas, dos Losers, tocou baixo elétrico em 4 temas. No tema grego também juntou, fez um efeito muito interessante com pedais, em que parece quase percussivo. Tive vários contrabaixos. Tive o Hernani Faustino, de Lisboa, dos Red Trio, a tocar contrabaixo também em 4 temas, no Under the Moon, no Katyusha, no Sentiment of Life. A Ivete Dudois é uma rapariga de Los Angeles que toca lindamente guitarra slide e qualquer instrumento de cordas, e ela é havaiana, e ela por acaso deslocou-se a Portugal no ano passado em novembro, teve cá um mês e demos 4 concertos em Lisboa, em Faro, exato, e em Coimbra. Ela tocou sled guitar, curiosamente, na lira, que não é assim o tema mais esperado, mas eu penso que ficou muito bonito. Muito bem mesmo. Falta Jeff Hogan Buffa. O Jeff, é amigo te conheci também pela Ivete em Los Angeles, também é um excelente contrabaixista, toca com... toca em várias bandas, toca com a Amanda Jo Williams, que é das minhas bandas preferidas atuais, que conheci lá em Los Angeles, e espero que ela tenha a oportunidade de vir fazer uma turnê na Europa e passar em Portugal. E terminamos com o Ignatz B. E o Ignatz B tocou contrabaixo no River of No Return. Sim, é um músico argentino que eu conheci na Europa, também estava a viajar sozinho. E quando voltou para a Argentina, gravou. E aliás é curioso porque, entretanto, eu tinha tido esse problema dos baixistas, de várias pessoas que já não podiam fazer, e eu também, pronto, também percebi que eram demasiadas músicas para estar a pedir alguém, e acabou por ter 4 baixistas no disco. E no River of No Return, se repararem na ficha técnica, há 2 pessoas a tocar, que é o Hernani e o Ignato, são os jogadores de contrabaixo, que também deu assim um lado interessante. Cigarro, maru. Falava há pouco do tema grego, nos leva aqui à pergunta que já tínhamos aqui prevista, que era a diversidade de línguas que aparecem neste disco também. Representou uma dificuldade em particular, não? Para mim ou para quem ouve? Para si. Ah. Para quem ouve, enfim, no meu caso, por exemplo, o grego está tudo certinho, portanto... Pois. Quer dizer, há uma dificuldade, é um desafio, não é? Cantar em línguas... Tenho algum conhecimento de línguas eslavas, aprendi um pouco de sérvio e de russo, mas não sei nada de grego. Mas tive o cuidado de uma rapariga, uma amiga minha grega, ajudou-me com a tradução e com a fonética das palavras para saber que estava a pronunciar corretamente. E é um lado exótico que eu gosto de assimilar a línguas diferentes e tentar captar um pouco a musicalidade das línguas. Já o Catiuxa, e está outro... É. Que está perfeitamente, do meu ponto de vista. Sim, não, às vezes fico contente quando há pessoas do próprio país que dizem que mas está ótima a pronúncia, e eu fico, boa, porque pronto, podia estar a como, não queria, quer dizer, pronúncia acho que é de ser sempre, mas pelo menos não estar a dizer uma palavra completamente ao contrário, né? Como seria um estrangeiro a cantar em português. E nós não percebermos nada, seria assim um pouco caricato. Eu falo nisso até por... dizem as boas línguas, e quando digo as boas línguas é de quem está ligado ao projeto, e falamos do projeto Free, da qual ajuda músicos portugueses e músicos de Macau, de que a Rita Braga irá entrar no segunda deste que será uma trilogia de discos. Exato. Sim, essa foi a minha colaboração mais recente e também tive muito gosto em participar. É uma trilogia de discos produzida pelo David Valentim. Exatamente. Um português que mora no Oriente. Sim, aqui na Boa Nova já foi nosso entrevistado também. Há quando a saída do primeiro álbum? Ok. Ele convidou-me então para este segundo disco. O primeiro penso que era com colaborações de músicos de Macau e Hong Kong. Exatamente. Este segundo é com músicos das Filipinas e de Singapura. E então o David é que escolhe um músico português e um músico desses países. E ele, no meu caso, escolheu um músico de Singapura, que é o Randolph Riola. Não sei se estou a pronunciar bem o nome, mas tem um trabalho muito bonito com loops de guitarra elétrica e de outros instrumentos. E então eu compus uma música ao piano, escrevi uma letra até em português, e o Randolph juntou vários instrumentos e fez alguma edição, e acho que ficou assim um resultado interessante, e vai ser o tema, penso que já está confirmado, mas era a ideia do David é ser o tema a fechar o disco. Quando ouvimos o tema Under the Moon e percebemos que era um tema de foi, vamos ver, um tema de 1927, onde já vai o tempo, ficámos algo surpreendidos. E depois, quando soubemos que o nome do disco seria chamar Sherry's That Went to the Police, e guardámos para finalizar esta conversa, a perguntar-lhe porquê este Sherry's That Went to the Police. Não sei. Não, porque eu não tinha título para o disco, ainda não tinha pensado muito, e a capa também convidei esse autor, o Zógrafo, e E ele lembrou-se, estava no ano passado, toquei num festival na Sérvia de banda desenhada, e ele de repente lembrou-se, tipo, ah, tenho uma sugestão para o tipo. E disse, veio com o Cherries Adventure da Police. E eu fiquei assim muito surpresa, fiquei assim uns dias a pensar e pensei, bem, já que ele está inspirado com esse título e vai fazer a imagem da capa, vai ser o título. Portanto, foi um brainstorming de uma só pessoa, de um Sérvio que, enfim, criou esta ideia. Que de repente, sim. Mas, acima de tudo, tem uma capacidade, que é de nos surpreender. Estou convencido, mesmo depois desta entrevista, as pessoas ao ouvirem os temas, estando atentos, e acima de tudo, se conseguirem estar num sítio sossegados ao ouvir este tema e ouvir aqui os sons que aparecem de fundo, voltamos àquilo que eu dizia nisso. É a ideia mesmo, que é uma banda sonora de um filme que está aí qualquer para sair um dia destes. Rita, muito obrigado pela disponibilidade de ter falado aqui na Boa Nova. Sim, e uma vez mais dizemos-lhe, como já disse há pouco, a porta está aberta e teremos muito gosto em recebê-la aqui na Boa Nova. Ok, eu teria muito sendo que de quando vier aí umas maçãs que vão aos bombeiros, nós estaremos cá para apresentar também esse disco, e aí necessariamente será aqui já na Boa Nova. Sim, então muito obrigada, teremos muito gosto em ir. Obrigado, Rita. Tá. Now